lá na Fátima, fez socorro ainda, tá. Índia Delta Papá, livre pouso no 7, vento 130 graus, 089. Papá. Salvador, o gol 1273, passou Sierra Vitor 372, embaixo travado, avistado. Salvador, gol 1273. 273, continua a aproximação, aguarda pista livre, 140 graus, 1029. Sempre escuta. 3560, solo ao Zono 1, 121, 19, a liberar. Zono 1, obrigado. Solo Salvador, boa noite, outra 3560, livrando as escutas. Pouso na pistola 0, gol 1273. Aqui Índia, portão 3 graus. Baixo é o Mike Bravo Juliette. Aguarde o traço da sua companhia que vai parquear no 3, após ser autorizado a iniciar. Se quiser estar autorizado, acionar na posição, aguardando para iniciar o push. Entre 3897, então, após, em coordenação pessoal de solo, após fazer o parqueamento ao lado da aeronave, da companhia, iniciar o push acionamento da 3897. Temos. Solo Zuno 3, Zuno 2, Zuno 19, ao liberar. 219, 9273. 288, boa. 3894, autorizado o final do ILS sem glide, torre correção informe estabilizado no localizador. Tomara estabilizado no localizador, autorizado ILS 3894, sem glide. 3603 como número 2, desce para 2000, informe localizador ILS sem glide, ajuste 1013. 3603, desce para 2000, com 10013, autoriza a RNAV da 10. Confirme. Para o 3603, autoriza o RNAV para 10. Autorizado, voo 366, desça para 2500. 2500, então dá presente o 366, da 3603. Delta Papá, solo ao Zuno 4, confirme estacionamento. Hangar da Aerostar. Estacionar no hangar da Aerostar, frequência livre, boa noite, bom final de semana. Boa noite. Autorizado. É, está 3,99. Juliette, gol 273. 273, ingresso, portal 62. Graça Guente 612, Recoma 273. Tá, turbo 601 com 147 a bordo. Patrulha de autonomia alterna Campinas. 601 Juliette Alfa, 1830 Torre, 1862 a Torre, boa viagem. Juliette Alfa, Torre 11862, obrigado, boa noite. Tan 3894 no localizador com campo à vista. Torre 186. Boa. Tan 3897, agora fazer um estimado com o Chetaná. Bem, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, Tan 3897. 3894, vento 130 graus, 08 nós. Já baixar travado? Ainda não, daqui a pouco. Gente, vamos baixar travado. Camarã. Guardião 06? 06, prossiga. Falou do CAB com 4 a bordo, linha do litoral 510 para pouso em Serra Índia 90 Delta. Sente fome visual com local de pouso. É. Controle? A sua escuta. Até a informação do controle, você já tentou contato no solo do CAB? É, já tentamos anteriormente, não consegue, a gente não consegue receber o controle. Tá, ok, obrigado. São Ilhéus? Ilhéus no 80, guarda copa, jogou. Sim. 089-3894. 94, livre posto, obrigado. Hotel Condina. Frequência dele até a volta. Certo. É. Piloto autorizado, Ilhéus, no 80, decolagem no 7, curva direita, saída Coral. Controle 1935, torre 18612, transponder 0254, saída Coral. Zulu, Lima Kilo Zulu, aprovado em Deus, 80, decola uma 7 direita na Coral. 1935, controle 186 torre e 0254 no transporte. Zulu, correto, confirma o PLB? 3 a bordo. 3 a bordo, esse ônibus chama a torre. Táxi, decolagem, boa viagem. Esse é uma torre para táxi, Lima Kilo Zulu, obrigado. Cadê Matheus, bom, né, 01? Foi Salvador, tem a 3603, final 10, 3 milhas para o 372. 3603, continue a aproximação, aguarde informação, pista livre, 130 graus, 089, ajuste 10 no 3613. Copiar, 3603. Sala 22, 121, decimal 9. 219, eu posso direita 3, 1994, 3894. Correio Salvador está passando de partida de luz, está acerrado no parque da Paulistão para o táxi. Silêncio ao táxi, informe para ingresso, pistão 7, 1 quilos Lula. Tomará ingresso para 7, 1 quilos Lula. Aerotaxa 38 ao 7, tem 118, com 420, está alternando o galeão. Z897, Índia Alfa, quando espera a torre, 1862, ajuste 1013. Índia Alfa, 1862, 1013, 1897. Solo Salvador, boa noite, na 3894, Librona, se escuta. 3894, boa, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5, tá 3894. Repouso, vento 130 graus, 62 a nós, 3603. 3603, final 10. O meu Verona decolou os 25, controle 1935, bom voo. Grave, controle. Controle ao guardião 06. Ponto, cabeceira 17, Lima Kilo Zulu. 500 pés, linha do litoral, com 2 a bordo. Gente, informe na Traseira do Pituaçu. É. Controle Salvador, Whisky Kilo Zulu, centro da formação Yaker. Whisky Kilo Zulu, confirme para este controle suas regras de voo. Formação 090, procedendo de Lençóis. Está no momento 27 milhas para Amã. Gente, prossegue na chegada Amã, desce via para 2 mil pés. Procedimento ILS Racing Glide, informe no localizador. Chega para 2 mil pés, chegada via chegada Amã. Descendo para 2 mil pés, Racing Glide, positivo. Afirmo. Salvador, voo no 601, boa, decolou. Contato 601, sobe a 360. 360. Alô, 2612, décimo 9. 29. Isolou, aguarde para iniciar a decolagem. Solo livrou, TAM 3603, boa noite. 3603, boa, portão 9 na escuta. Ok, liga o táxi então, portão 9, 3603. Livre decolagem 130 graus 629. Vamos aí também, uma boa noite. Boa noite. Então aí, é o Guardião 06. Guardião 06, circuito pela direita no 7, informe pronto para girar base. Ele está livrando o litoral, circuito pela direita no 7, o Guardião 06. Decoladas 28, controle 199, decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite. Tá, 3897. Viva aquilo, Zulu, decoladas 28, 1935 é o controle, bom voo. 1935, Lima, aquilo, Zulu, obrigado, Adesar. Pode voar, Dael. Pois é. É. Controle Salvador de Papa Pego Lima Kilo Zulu decolou no 7 na Gora Alta na sua escuta. De novo! Lima Kilo Zulu, contato radar, suba 080, saída Coral. A 80 na Coral, Lima Kilo Zulu. Guardião 06. 120 graus 089, aproxima direto, parte 4. Afirmativo. É, poderia só confirmar pra gente o ILS tá operando? ILS da 10, ILS X-Ray sem glide. Ah, ok, valeu. Obrigado. Aproximação direta, parte do Grael, 120 graus 089, informe no solo controlado, Guardião 06. É. O 601 chame Recife, frequência 288. Recife 288, uma boa semana. Semana. Controle Salvador, 776, boa noite, Coyang, na tua escuta, cruzando 190 na Mari. 776, via Mari para 030, correção 3.000 pés com 1013. Via Mari até 3.000 com 1013, com 776. Guardião 06, fala 3-1, libera a frequência, boa noite, bom final de semana. Escuta da 6708. Voo 1273, informação Yang, autorização 400, confins. Confins, família? Acabou que deu uma confusão, fomos sem querer induzidos que já estava livre pouso. Deu algum problema aí na chegada? Negativo, tranquilo, mais tranquilo que água de poço. Ah, ok, muito obrigado. Boa noite, bom voo até a cidade Recife, maravilhosa. Bacana. Na chegada ali, o controle deu as informações do glide, também da 90 metros da pista, e o rapaz aqui entendeu que estava livre o pouso. E aí eu embarquei nessa aí, só pra... Muito obrigado. Sem problema. Sete e meia, condições voador e completar LS sem glide? LS sem glide, quando sai 7-6. 7-7-6, condições voador e completar o procedimento? Acima, quando sai 7-6. Ok, autorizar dono para o sequenciamento. Autorizado dono, quando sai 7-6. Alexandre Lima, Kilo Zulu, passa agora o 055, solicita manter o 0620. Autorizado. Esse é o cara. Vai fazer GPS, Mariel? Nada, lá pra sair o visual. Beleza. Na volta, toma aí, já já está de volta. Recife, nível 330, quero ouvir a Peruísque 58. Decolando 0, curva esquerda, saída full, Caracaju. Controle 1935, torre 1862. O transponder 5450. Planos conforme 330, é Peruísque 58. Decola, Valendo 0, curva esquerda, Fuca, Aracaju. 1935, controle. A torre retorna 1862 e transponder 5450. Questão número 4, estamos com o objeto 6708. 708, correto, reporte pronto, portão 4. Pelo tempo, obrigado. A estação de pouso é na 197. Ok, vai cancelar mais próximo ou prossegue agora da presente? Por exemplo, o cancelamento a partir de cima, partiu? Tá ok. Para o localizador, curva direita na proa 150. 150 para interceptar o curso do localizador. Confins, aperto 58, colado 10, curva direita, cole 11, 5460, 10935, voo 273. 273, correto, reporte pronto, portão 612. Chama lá. A prova de dona pode seguir para 2000, agora 776. Afirmativo, 2000 pés em forma estabilizada.